Cinco mentes, mentes articuladas. Terror no microfone, MC de quebrada. No improviso, sem vandalismo, ritmo e poesia. Admiro, respeito, conquista, no som, sangue bom. Sem o dom, sem dar falha. Respeito bem longe dos canalhas. Só quero rimar, a minha também. Meu ponto de vista, nota de 100, risco. Correndo risco, no rap, filmo compromisso. Na matemática, solução prática, ideia simpática. Hip hop mundial, rap latino, internacional. Poesia letal, estado emocional. Temperatura mil graus, na paz, rapaz. Plano eficaz, de mente aberta, sempre alerta. De olho na esfera, Brasil, Argentina, terceiro mundo, nova era. Se liga na rima no rap, considera. Eu falo de mim, eu falo de você. Eu falo de quem merece, eu penso assim. Muitas coisas eu aprendi, a mente fortalece. A ideia conjumina, articula e prossegue. Se tá no time, entra pro jogo, pare e observe. Eu tô no corre, sempre pensativo. Ideia escreve, muita treta, só loucura. Me lembro do tempo de moleque. Comecei com 10 no rap, hoje com 22, os dois no back. 6, 3, assim prossegue. Um estilo diferente, o tem antipop, hardcore, hip hop, reggae. Bate cabeça, faz presença, faz tremer. Aí maluco, então se mexe, a paz é um sonho. Eu tô na luta, um dia acontece. Pra quem acredita, Deus que me guia. Tô preparado, se alético, eu sei leão a dizer. Minhas palavras manifestam ser de exemplo, de conselho, pra quem é humilde nunca negue. Um aperto de mão, aqui é a junção. 5 meses, 1, 2, são retorno, teste. Retorno, teste. Então se liga, já tá testado. Retorno, teste. Aqui é 5 meses representando o Centro-Oeste, América Latina, duas nações, Brasil, Argentina, envolvidos numa só função. Função, hip hop, só ideia forte. Aqui ninguém quer fama, muito menos ibope. A rima quebra tudo e ninguém segura. Porque foda-se o sistema, a vida continua. Sou assim mesmo, sangue bom, e essa é minha cara. Interiorando, marilense, não paga rajada. Pelas quebradas da Z.O. eu aprendi a lição. A ser humilde pros parceiros e curtir um bom som.